brincadeira. Tem black, tem copão. No baile do BU, só me deixa atenção. Ali só tá jogando, a calça tá bebando. Sustenta a maloqueira que pega o movimento. Copão, tô embrasando, o baby todo está brilhando. Cogitando, tô sentando no BU, tá te mirando. E vem jogando e vem sarrando. Maloqueira dos meus sonhos, quero ver você sarrando. E copão, tô embrasando. Tem black, tem copão. No baile do BU, só me deixa atenção. Ali só tá jogando.